窓を開けて小さくつぶやいた How are you? 誰もいない部屋で一人モーニング朝が来たよ土砂降りの朝がティックタック私のネジを誰か Não vai, abaixa meu status não Eu tenho confiança no que eu faço faz tempo Vou seguir forte, pé no chão Fazer mais de mil Não vai, ser melhor do que nós que não Eu ajudei atrás o trap querendo ou não Eu tô entre os melhores que eu sei Quem sabe me viu Eu trampei pra trás o trap pro Brasil Quando eu comecei era poucos que me ouviu Eu já fazia merda, meus amigos me viu Eu ajudei com isso, hoje o trap expandiu, não fala merda mano cê não sabe a metade, do meu caminho musical corri com vontade minha meta sempre foi ganhar dinheiro como imagem, mesmo sem apoio dos pais fiz milagre, antes de dane-se, já fiz várias coisas que tio mano, tô cala a boca tu não sabe, você pegou meu flow mastigado, mano cê não fica milionário posso me aposentar desse trato foda-se, o trap lord Cê tem sorte pra vocês, tudo tem que tô melhor E eu tô pouco se fudendo se não gosta de mim E eu tô pouco se fudendo se você falar de mim Se tu fala é porque tá com inveja, querem likezinho Continua espalhando mesmo, quero ganhar din Me desculpa mano, sou nervoso, quero paz também Você sabe que é foda quando é Juminae Gang Ei, quando é Juminae Gang Você sabe que é foda quando é Juminae Gang Abaixa meu status não Eu tenho confiança no que faço faz tempo Vou seguir forte, pé no chão Fazer mais de mil Não vai ser melhor do que nós que não Eu ajudei atrás o trap querendo ou não Eu tô entre os melhores que eu sei Quem sabe me viu Mano tá ok Eu tô subindo level no meu game Hoje daqui de cima mano vejo quem é quem Você já tá sabendo que o Igor te dá aula Avisa para Anitta que eu também tô zen mano Dá espaço que o rap não é seu Cê pode ser velho, mas cê não aprendeu O japa sempre quer ler que ele venceu E na terra do trap cê me chama de Deus Faço trap, faço rap, faço funk até pop Nunca subestime ou cê vai ficar em choque Cê fala que não viu, na sua boca tem meu nome Estética de nome, não sou mais do que ninguém Eu fiz um raro estúdio no meu quarto Talento é mais que verde que tu gastou Vários manos já me botou lá embaixo Hoje eles nem saem do lugar Abaixa meu status não Eu tenho confiança no que faço faz tempo Vou seguir forte, pé no chão Fazer mais de mil Não vai ser melhor do que nós que não Eu ajudei atrás o trap querendo ou não Eu tô entre os melhores que eu sei Quem sabe me viu Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Sabe, Hello, 窓を開けて小さくつぶやいた How are you? 誰もいない部屋で一人モーニング朝が来たよ土砂降りの朝がティックタック私のネジを誰かが ななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななななな